Quem criou o câncer eu não sei, ei. Quem criou o câncer é mó gay, ei. Quem criou o câncer eu não sei, ei. Quem criou o câncer é mó gay, ei. Minha avó morreu de câncer, ei, ei. Eu não tenho câncer, não sou gay, ei. Se você tem câncer, tu é gay, ei. Câncer é mó bagulho de gay, ei. Morre, eu não sei, ei. Ela tinha câncer, isso é gay, ei. Eu fiquei mó triste, isso é gay, ei. Porque minha avó morre, eu não sei, ei. Vou voltar pra casa, mano, ei, ei. Câncer é mó bagulho de gay, ei. Para de ter câncer, mano, ei, ei. Vou voltar pra casa, mano, ei, ei. Minha avó tava com câncer e foi embora. Sempre olhava o dela e choro toda hora. Minha avó tava com câncer e foi embora. Quem que vai fazer bolo pra mim agora? Minha avó tava com câncer e foi embora. Sempre olhava o dela e choro toda hora. Minha avó tava com câncer e foi embora. Quem que vai fazer bolo pra mim agora? Quem criou o câncer eu não sei. Câncer é mó gay, ei. Quem criou o câncer eu não sei, ei. Quem criou o câncer é mó gay, ei.